mas que for a coça, da rija, da boa, da que deixa moça para a vida toda, isso bem se via. Queria ajudá-lo, não só por carinho, custa tanto vê-lo metido na fossa da melancolia. E para acabar, quase me atrevia a pedir que guardem muito bem guardado tudo isto em segredo. E muito obrigado.